Então bota os copos pro alto que é só papo de vitória. Ninguém aqui quer guerra, a gente quer fazer história. Descanso, paz pela saca, que aqui nós estamos juntos. Vem comigo todo mundo, vem comigo todo mundo. Aqui é Marcelo D2, eu vou te dar um papo, fela. Porque malandro não manda recado, fela. Fica esperto, fela, de olho aberto, fela. Se for correr, corre pelo certo, fela. Certo, fela, não há pela, pela. Só toma Travix, Travox também pudera me passar a visão da tretinha. Ritmo doidão, eu tô perdendo as calcinhas. Eu nem duvido, já era de se pensar. No aperto da mão, não vi firmeza no olhar. Pureza, tu não é rapaz, se liga na tua responsa. Aberta a temporada, caça os amigos da onça. Quem é responsa, tem responsa, não dá brecha, não vacila. Na madruga, chapa esquenta, não transpira nem cochila. O retorno é de Jedi, pro império contra-atacar. Proibido, né, vacilo, proibido é vacilar. Não vou bater neurose se a mosca pousar na sopa. Mas vou ficar bolado se o pombo cagar na roupa. Batorar no microfone, portando as bolas da Tommy. Madruga, cê vai de pedra, não dá nem com Diana Jones. Jamie Bond ou nenhum outro, o meu bonde é muito escroto. Proibido, gato mole, rato velho ou peixe morto. Então não pode nem olhar torto, que essa aqui é minha quadrilha. Tô com a família Peixoto e a Conifio diretoria. Tamo pra fazer história, essa é nossa responsa. Que é buscar a glória e troca por três de onça. Dinheiro de gente grande, com que aprendi na infância. Comédia, não tô sumido, filho, ganha distância. Aí, tunel, cute, fela, deu mole, se atropela. Vacila, deu uma goela, diz que é só por sequela. Tá de barbela, bela, brotei na hora, gela. Desespero, corre, corre, sebo nas canelas, então. Marcelo D2 na lata, sem dó. Akira, presidente, Batoré e Queixó. Quando meu bonde chega, pela soca amarela. Tá bom, então eu vou te dar uma trégua. Não? Fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela, fela. E vamos continuar curtindo a nossa música. A música popular brasileira.